O nosso tema de hoje, o maior mandamento da lei. Então, lá no capítulo 11 aqui do Evangelho, tem uma passagem de São Mateus, que está lá na Bíblia, enfim, nos Evangelhos está bem escrito ali. E um dos fariseus, que conhecia a lei mosaica, a lei judaica, meio que para tentar Jesus, ele perguntou: qual é o maior mandamento da lei? Que ele sabia, mas ele queria ouvir dele. E Jesus respondeu para ele: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Esse é o maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. E termina dizendo: toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas é o maior mandamento da lei, que ele nos disse. Tem duas palavras nessa frase dele que se tornam um pouco difíceis para a gente compreender no andamento da nossa vida: a palavra amor e a palavra Deus. Estranho falar, né, que a gente não compreende o que é amor e o que é Deus, porque a gente trata com isso a vida toda. A questão é os conceitos que a gente tem sobre esses dois termos. O que que a gente ama? Vamos pensar no que a gente ama. Aí começam a vir pessoas, é o nosso primeiro ponto, as pessoas próximas de nós. Nós amamos alguns bens materiais que nós temos, que nós conquistamos eles, ou recebemos, não importa. Amamos o nosso corpo. E tem outros amores que nós temos que são mais abstratos, não são palpáveis, não são físicos. Só que todos essas coisas citadas, ou a forma como nós nos relacionamos com ela, são amores de agregar. Ele faz esse movimento de ter para mim. Eu amo aquilo que eu, ou melhor, aquilo que eu amo, eu quero ter para mim. Eu quero guardar comigo, ter sob o meu controle, inclusive as pessoas. Nós temos muita dificuldade em fazer esse movimento, porque requer desapego. E aí, quando ele fala de amar a Deus, se torna algo um pouco mais difícil, porque no nosso conceito, o que é Deus? A gente aprendeu, seja nessa vida, nessa encarnação, ou o que nós trazemos ainda como memória, vamos chamar de inconsciente, mas que nada é do que a memória do Espírito, um Deus bem diferente. Aí nós fazemos ainda a ideia de um Deus que me dá de acordo com aquilo que eu faço, um Deus severo, um Deus, aquele Deus antigo que era um Deus punitivo. Então, como é que eu faço essa relação de um amor que eu ainda não aprendi a fazer para um ser que eu tenho mais medo dele do que respeito, do que entendimento ou até amor? Então fica difícil a gente entender ou colocar em prática esse primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente fica nas coisas, não consegue manifestar. Aonde está Deus? A gente já deve ter feito essa pergunta e, obviamente, também já devemos ter respondido elas, né? Através das nossas reflexões. Aonde está Deus? De novo, a gente aprendeu que Deus está no céu, ou seja, num lugar imaginário, um céu, quando na verdade Deus está aqui, também aqui. Uma das definições de Deus é que ele é onipresente e onisciente, por isso que ele está aqui, porque ele está em todo lugar, por isso que ele sabe de tudo, porque ele está em tudo. Ele está em cada um de nós. Quando nós olhamos para o lado, para a pessoa que está sentada do nosso lado, ali existe a presença de Deus. Muitas vezes, pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio, que é decidirmos o que fazer, nós não manifestamos esse Deus, mesmo ele estando ali dentro. Nós manifestamos o que então? A nossa vontade, o nosso desejo, os nossos interesses, e deixamos ele um pouco de lado. Mas ele permanece ali dentro. Continua vivo, atuante e nos impulsionando. Hoje de manhã, no programa lá da rádio, que está gravado e todo mundo pode escutar, está lá no Face, no Face da rádio e no Face aqui do Divino Luz, e vai estar depois no YouTube. A gente leu um texto cujo título é Os Obreiros do Senhor. E uma frase, bem no início desse texto, ele diz o seguinte, são as palavras de Jesus. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor. A seara é aqui onde nós estamos, esse mundo. Trabalhado é, vamos dizer assim, o nosso dever aqui. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Então ele reafirma aqui o que é o nosso trabalho, o que deve nos mover enquanto nós estamos nesse campo de trabalho que é o mundo. É uma das moradas do Pai, é essa. E nós estamos aqui colocados como trabalhadores, todos. É esse o mecanismo da vida. Só que o que nos deve movimentar, o que deve fazer com que a gente se manifeste, ele diz, é a caridade. É o amor verdadeiro. É o doar-se. Falamos também hoje de manhã nessa questão do que move, do que acontece dentro de cada um de nós. Que muitas vezes nós, tão envolvidos pelos cinco sentidos, que temos que comer, temos que sentir, temos que... gostamos das sensações e por isso nós buscamos elas cada vez mais, aquelas que nos dão prazer. Mas no nosso dia a dia acontecem muitas coisas nas nossas relações. E muitas vezes nessas relações nós simplesmente reagimos a elas. De fato, muitas vezes nós reagimos da mesma forma. Ou seja, se alguém me fala alguma coisa, se alguém olha de um jeito, enfim, estou usando alguém como exemplo. Eu reajo da mesma maneira, mas a questão é, como eu me sinto com relação a isso, com aquilo que eu estou fazendo? Como é que eu me sinto com isso? Bem ou mal? Quando eu faço esse tipo de coisa? Quando eu verbalizo algum tipo de agressão, quando eu ajo, ou simplesmente quando eu penso, como é que eu me sinto? A gente sabe da resposta, a gente não se sente bem, a gente se sente até um pouco, a gente fala que é nervosismo, né? Mas é uma energia que fica pulsando de forma bastante pesada dentro de nós. Mas tem o contrário, como é que eu me sinto quando eu faço alguma coisa, como ele diz ali, alguma coisa boa para fora. Como é que eu me sinto? Eu me sinto bem também. Me sinto bem. E esse sentimento, muitas vezes, ele nos impulsiona para continuar fazendo essa mesma coisa. Às vezes passa um pouco de tempo e ele vai esfriando um pouco dentro de nós. E nós buscamos, através dessas outras sensações, como que reviver essa mesma sensação. Existem várias coisas no nosso mundo, os alimentos, os remédios, as drogas, a bebida, várias, que nos dão a falsa ideia de retorno a essa sensação agradável que é fazer o bem ou fazer a caridade. E a gente sabe que através desses mecanismos eles têm uma duração extremamente pequena. Por isso que nós voltamos a repetir elas. Nos viciamos em algumas dessas práticas. A mais comum é a alimentação, para não entrar nas outras. Tentando retrazer de volta aquela sensação agradável que simplesmente é a prática do bem. Então, se eu não consigo ainda conceituar o que é amor, ou não consigo manifestar ele, se eu não tenho dificuldade ainda sobre a questão de Deus, tem uma coisa que é fácil para todos nós, é sermos obedientes à lei. E a gente sabe o que é a lei, porque a lei, ele diz ali no segundo mandamento, é fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Então não tem erro naquilo que eu devo fazer. Será que eu gostaria de estar recebendo aquilo que eu estou fazendo? Já é o primeiro passo. E a resposta, ela é muito simples. É sim ou não. Mesmo não compreendendo a Deus, eu vou estar, se eu fizer essa pergunta, trazendo Ele para dentro e colocando Ele nessa questão. Então, o maior mandamento, que é amar a Deus, ele passa por uma mudança de postura, de cada vez nós sermos mais próximos. A gente olha para cima, como se Deus estivesse em cima, mas cada vez mais próximos daquela oportunidade de trabalho que Ele nos concede. De estarmos aqui e fazermos da nossa vida uma oportunidade radiosa, poderia dizer. Uma oportunidade que deixe para todos aqueles que estão próximos de nós uma mensagem. É possível? Sim. É difícil? Também. Mas é difícil enquanto nós não conseguimos. Porque a partir do momento que a gente dá o passo, tudo aquilo lá fica para trás. E aí só tem o que vai aparecendo, descortinando a nossa frente. Então, Evangelho, capítulo 11, e no capítulo 20, aquela segunda mensagem, para quem quiser aprofundar um pouco mais esse assunto.